9240, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS Express, reporte estabilizado. Eu Dirigou 9240, número 1. Muito obrigado. Voo 9240, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Quanto era estabilizado, 9240. Salvador, muito bom dia, Tan 3170. 3170, acima identificação, desça para nível 060, chega da Mari. 060, na Mari, 3170. antena final 9240. O 9240, chame torre 118, decimal 95. 95. Confirmado, frequência? 118, decimal 95. 18, 95. A 3520, Verduna, desse aparador de mil pés, ajuste na 019, autorizado, final ILS, informe estabilizado. Verduna com 2000, reporte estabilizado, 3520. 3170, desse aparador 3000 pés, ajuste na 019, da presente Verduna. 3000 pés, na 019, Verduna, da 370. Aproximação é ponte visual para o campo, altímetro no 019. Pode ser visual 9240, baixar a travada. Visual 9240. Visual 9240, autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 7 nós. 6 Fox. Boa noite, senhores. Retornando aí, peço autorização reboque da remota 14, retornando lá com a ponte 11. Mudou a programação aí da companhia. Sem problema, reporte parqueado 11. Fox reportará na 11. Voo 9240, sala 013, liberando a direita, chame solo 211. 211, CJ. Salvador 9240, liberando a pista, bom dia. Voo 9240, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 08. Atento ao Airbus da TAM, está em reboque ali na remota, parqueando na 11. Sim, Alfa Juliette 08, atento ao Airbus 9240, CJ. localizador com a pista vista, o TAN 3520. Gente, chame torre 118.95. Quero ser já, 3520. 3170, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. 2000, autorizado ILS, estabilizado no 70. O TAN 3520, passo externo com a pista vista. TAN 3520, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 190 graus, 99. Pouso livre, pista 10, TAN 3520. Salvador, Léo Sam, Mike X-Ray Fox, encerrando o remoque na 11, Mate 1, no grado, bom dia. Gente, bom dia. TAN 3520, Solos 21, libera a direita via Fox. Taxi via Alfa Juliette, portão 3. Fox Alfa Juliette, para o 03, TAN 3520. Autorizado, selecionando 7A. 6170, chame torre 118, decimal 95. 795, Roger. Salvador, muito bom dia, 3170, sinal 10, baixado trabalho. 3170, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 7 nós. Autorizado pouso 10, 3170. Solas 25, para a direita via Fox, taxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, Medusa, na circuita, pegou o 992? Opa, bom dia, informação Charlie, Recife, é o 330, copia? Copia? Corrigindo, autorizado 370 para Recife, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva esquerda, subida Pulca, transição Aru. 5455 transponder, controle 208. 92637, rota Pucaru, esquerda, 5455208. Correto, portanha 8, chame pronto. Fecha ação. O 992 está na Wait for she, back in summon. Autorizado, chame táxi, gol 1192. Autorizado, 92. Dois a bordo, 112, 328, alterna Natal. Número 2, autorizado pelo ponto de espera, pistola 0, via Tati Índia, torre 1895, ajustado 1098. Tati Índia, 1018, torre 1895, obrigado, boa noite e até a próxima. Até amanhã. Torre Gol 192.0, pronto, boa, novamente. Gol no 192, autorizado. Aliás, decolar, pistão 10, vento 180 graus, 7 nós. Aliás, decola da 10, gol 192. Bono 192, decolado 47, controle de Salvador, 20, décima 8. 208, uma boa noite, até a próxima. Até amanhã. Salvador 192, 1300, na Fuca, boa. Bono 162, contato radar, suba via Fuca para nível de voo 370. Via 370, alguma chance de voar direto ao Aracaju? Eu preciso de saída com 1192 de agora. Mantenha o perfil então, 92. Nove dois, voe Romeu Fox 08. Opa, direto 08, gol 192, muito obrigado. Alfa 23520, informação Charlie, autorização João Pessoa, nível 310. 3520, para a Copa, assistindo o solo 219. 219, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, 3520, informação Charlie, autorização João Pessoa, nível 310. 3520, aguarde cópia. Subida Puca, Jamo, Aru, apoie direto. Puca, Jamo, Aru, na sua escuta para a cópia, 3520. Sou 1192 na escuta do controle. Prossiga, senhora. Chame Centro Recife, 125 decimal 45, alterna 12685. 2545 2685, obrigado, boa noite e até amanhã. 5461 no transponder, controle 208. João Pessoa, nível 310, conforme a rotação de voo, decolagem na 10, curva esquerda, após a Cuca, transição Aracaju. O transponder 5461 e o controle 208. 3520. Correto, portal 3, chame pronto. Chama pronto. 3520, portão 3, para o posto de estacionamento. Portão 3520, chama o táxi. Não, para o táxi, portão 3520. Taxi Santana 3520, POB 110, autônomo de 12,55, Otana Maceió. Santana 3520, táxi autorizado, direita via Índia, 1895 é a torre com 1018 na Juiz de Bom Voo. Gente, via Índia, 1895 no patrulhador 10, Santana 3520, obrigado.